Estamos apresentando Encontro Central. To see, dust in the

Canções imortais. So Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Estamos apresentando Encontro Central. Marina Eulalie, One Last Cry. Também teve Mariah Carey e Lobo, I Love You To Want Me. Chegando Matica, Toy Soldiers. Essa é do ano de 1989. Encontro Central. O coração batendo mais forte. getting hard to wake up in the morning. My head is spinning constantly. How could it be? How could I be so blind to this addiction? If I don't stop, the next one's gonna be me. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Oh, darling, I wanted to be everything to you. You are everything. You are everything. Just like you, he walks like you do. I thought it was you. músicas inesquecíveis. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Fechando o nosso segundo bloco com Man at Work, It's a Mistake. Também Marvin Gaye da The Rascals com You Are My Everything. E Martika com Toy Soldiers. E daqui a pouquinho tem aí a nossa tradução do dia. Lembrando que você pode participar do programa mandando seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com e a gente com certeza toca a música que você pede. Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Chegando a nossa tradução do dia para você, aqui no nosso Encontro Central. Century, Love Away. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Um sinal do tempo. Eu perdi minha vida, esqueci de morrer. Como qualquer homem, um cara assustado. Eu guardo lembranças dentro de mim, de um amor ferido. Mas eu sei. Eu estou muito mais triste hoje. Eu estou engolindo palavras difíceis de dizer. Uma única lágrima e estou longe. Bem longe. Eu preciso de você. Tão longe do inferno e tão longe de você. Porque o céu está pesado e cinzento. Você é apenas alguém que foi embora. Você nunca me disse adeus. Por que, amor? Por quê? Por que as flores morrem? Por que, amor? Por quê? O tempo todo. Eu escuto a sua voz. Você escutou o meu nome. Você construiu o fogo, molhou a chama. Eu nado para viver. Não posso com a chuva. Não há volta. Eu preciso de você. Tão longe do inferno, tão longe de você. Porque o céu está pesado e cinzento. Você é apenas alguém que foi embora. Você nunca me disse adeus. Por que, amor? Por quê? Por que as flores morrem? Por que, amor? Por quê? Estamos apresentando Encontro Central. Night becomes the dawn to prove that love goes on. It's written in the stars and in my heart of hearts. With you is where I still belong. Through every page we turn, each lesson that we learn, we'll finally set us free or bring us to our knees. But love is right and never wrong. When all we can see, we gain.

opportunity for me to see the dream is over. And I never will forget the day we met. Girl, I'm gonna miss you. Encontro Central, o coração batendo mais forte. I'm Estamos apresentando Encontro Central. Lareira pra acender, o céu pra se olhar. Tudo está tranquilo por aqui. Você vai me vencer, eu vou me apaixonar. Não há mais o que decidir. Nos nossos lábios todas as palavras nada dizem. Nossos olhos, tudo que já vimos foi vertigem. E é tudo tão real, mas nada anormal. Te lembro e já me sinto ao seu lado, no seu mundo. Me identifico com você de um jeito tão profundo. E é tudo tão real, mas nada normal. Você vai me vencer, eu vou me apaixonar. Mas o que decidi? Nos nossos lábios todas as palavras nada dizem. Nos nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem. E é tudo tão real, mas nada normal. Te lembro e já me sinto ao seu lado, no seu mundo. Me identifico com você de um jeito tão profundo. E é tudo tão real, mas nada normal. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Forever and evermore. Músicas inesquecíveis. Foi pra você, New Edition, Earth Angel. Também Victor e Léo, Nada Normal. Mônica, For You I Will. Também Milli Vanilli, I'm Gonna Miss You. Michael Bolton, All For Love. E a nossa tradução do dia aí com Century, Love Why. Daqui a pouquinho tem um último bloco pra você aqui do nosso Encontro Central. Não sai daí não, hein? Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Abrindo o nosso último bloco do Encontro Central, New Kids on the Block, Please Don't Go Girl. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Thank you.

de prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, tempo, tempo, tempo. Quando o tempo for propício, tempo, tempo, tempo, tempo. Canções imortais. Oração do Tempo com Luísa Posse. Nossa canção Vanessa da Mata, New Kids on the Block. Please Don't Go Girl. Agora tem Patrick Swayze, She's Like the Wind. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Young old man

Estamos apresentando Encontro Central. canções imortais. E fechando com um clássico, né? O nosso encontro central, Pearl Jam, também Paul Young, Every Time You Go Away, e Patrick Swayze, She's Like the Wind. Bom, esse foi o Encontro Central, aqui para você, na sua rádio. E tá a fim de participar? Então mande aí o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Então participe. Eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui e volto amanhã, terça-feira, com o melhor do romantismo. Então, para você, um forte abraço, um grande beijo. Fique com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.